Prepare o seu coração que o bagulho vai endoidar. Let's go! Bota na sofrência, meu DJ! Ô música, meu Deus do céu! Ô música, ai! Não, eu não posso negar que te amo demais. Só Deus sabe a falta que você me faz. Alô! Volta pra mim, meu amor. A minha vida mudou sem você do meu lado. E as marcantes que envolvem você? Sei que o erro foi meu, não precisa dizer. Eu fiz tudo errado, eu falhei com você. Mas eu não sabia o tesouro que eu tinha em minhas mãos. Eita sofrência! Quando a gente tem um grande amor e não sabe dar valor, depois que perde, fica só lamentando. Bora pra cima! Nessa vida todo mundo chora quando alguém que a gente ama bate a porta, vai embora e deixa quem fica chorando. DJ Frank Lima, esse é o nome da emoção. E pra cantar essa música comigo, minha amiga Jane Kelly. Não posso negar que também te amei. Nos meus sonhos de amor você foi o meu rei. Acreditava em cada palavra que você dizia. Meu irmão, pelo amor de Deus. Mas se você me jurar que tudo vai mudar, e não há mais ninguém querendo o meu lugar, posso até perdoar, eu posso até voltar, e quem sabe esquecer. Quando a gente tem um grande amor e não sabe dar valor, só lamentando. Nessa vida todo mundo chora quando alguém que a gente ama bate a porta, vai embora e deixa quem fica chorando. Quando a gente tem um grande amor e não sabe dar valor, depois que perde, fica só lamentando. Isso aí. Nessa vida todo mundo chora quando alguém que a gente ama bate a porta, vai embora e deixa quem fica chorando. E deixa quem fica chorando. E deixa quem fica chorando. Gostou? Então deixa o seu like.